está vendo toda a sua aflição. Não foi por acaso que o Senhor lhe trouxe até aqui. Ele tem um plano pronto para executar. Deus vai falar, fique atento pra ouvir e receba a bênção que Deus tem para ti. Fique no lugar da bênção, sinta a presença do Senhor.